Regional Saúde, Feliz Natal, Célia, pois não? Por favor, eu preciso do número de cadastragem do meu tio, porque ele sofreu um acidente de carro e foi pro pronto-socorro, mas não atendem ele, porque ele tá sem o número de cadastragem. Eu preciso urgentemente desse número de cadastragem, por favor. Xê, mas você tá com a mensalidade em dia? Um minutinho. Regional Saúde, Feliz Natal, Mané, pois não? Olha aqui, ô Mané, meu tio sofreu um acidente de carro, tá no pronto-socorro, preciso exatamente agora do número de cadastragem dele, porque se não tiver o diabo do número de cadastragem, veja bem, nós estamos aqui com... Um minutinho. Nossos troncos estão ocupados, aguarde na linha e será atendido. Nossos troncos... Alô, um minutinho. Por favor. Nossos troncos estão ocupados. Aguarde na linha e será atendido. Nossos troncos. Uma produção em homenagem ao Dia Universal da Telefonista. Telefonista, obrigado.